Bom, acho que podemos então começar, né? Daí o pessoal vai entrando. Bom, boa tarde a todos e todos. Primeiro ponto importante, dizer para o pessoal que essa sessão de hoje vai ser bilíngue, com pessoas falando em francês e pessoas falando em português, e, portanto, nós temos uma tradução simultânea assegurada aí muito bem assegurada aí pelos nossos colegas tradutores, a quem eu agradeço, e para vocês ouvirem, quando for falar em francês, tem que ir naquela bolinha escritinho Mundo, Interpretação, que tem uma bolinha do Mundo, clicar lá e clicar o canal da língua que quer assistir. Je vais juste dire ça en français, puisque c'est avant la traduction, juste dire que la séance d'aujourd'hui, elle sera bilingue, donc avec des gens qui présentent en français et en portugais, mais que nous avons, je remercie les traducteurs, nous avons une traduction simultanée. Il suffit d'aller dans le petit globe qui est en bas, et là, il faut cliquer, et il y aura l'option de la langue portugais ou français. D'accord? Então, boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui hoje para a última sessão do seminário, do ciclo de seminário público do projeto Copolis. Projeto Copolis, Coprodução Social da Cidade, Ciência Cidadã, é um trabalho de pesquisa financiado pela FAPESP no Brasil e pela ANR na França, coordenado na França pela professora Agnès de Boulay, ligado ao Laboratório Lavu, e aqui no Brasil por mim, João Whittaker, do Laboratório do Labiab, que conta com equipes de pesquisadores em ambos os países e que tenta fazer um trabalho de reflexão comparativa sobre a coprodução social da cidade, o engajamento da universidade em trabalhos participativos, solidários e comprometidos com as transformações sociais urbanas. Nós já tivemos um grande número de sessões, no semestre anterior, organizadas pela equipe francesa. Esse semestre, as sessões foram organizadas pela equipe brasileira, mas sempre em coparticipação também entre as duas equipes, sempre feito pelas duas, assim, né, com muita colaboração. E hoje, portanto, nós estamos na última sessão, sendo que vamos, depois disso, parar um pouco para refletir se a gente vai retomar seminários ou não, a partir do próximo semestre, mas o que for decidido será avisado. Na sessão de hoje, nós temos uma sequência de apresentações, a primeira delas pela arquiteta Meryl Sineus, que é professora da Escola de Arquitetura de Paris-Lavillette, participa do Réseau Sud de Práticas e Pedagogias Cooperativas, né, e que vai falar sobre habitar os territórios vulneráveis, como produzir alternativas urbanas. Depois, num segundo momento, nós vamos ter uma apresentação em português dos colegas da assessoria técnica PABIRUS-TCA, especificamente apresentado pela Marina Barra e pelo Nunes Reis, que vão falar sobre o tema de afeto e de escola, formação em assessoria, assistência técnica. Essas duas apresentações vão ter depois as ponderações e análise de uma debatedora, a professora Clara Sandrini, da Escola de Arquitetura de Paris, Val de Seine. Então, é isso, sem demorar demais aqui para não tomar a palavra dos nossos apresentadores. Eu queria agradecer muito, em nome do Labiab e do Lavu, a presença e a participação de vocês e as apresentações, e desejar aí bons seminários, estaremos aqui atentos. Muito obrigado. Só dizer, esqueci que quem vai mediar aqui para ver o tempo vai ser quem, Lara, que eu esqueci? Você não. A Marie? Eu posso ser. É você ou a Marie? Eu não lembro quem era, mas tudo bem. Então é isso, está você, perfeito. Então vamos lá, obrigado. Então, posso falar? No começo? Pode começar, Meryl. Tá bom. Então, muito obrigada, João. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo para a equipa do Copolis. Eu não vou falar em português pela apresentação, porque o meu português já é muito fraco, então não vou poder fazer isso, mas já estou muito feliz de poder partilhar com a equipe do Peabiru e compartilhar ideias. Então, partilhar o meu screen. Plein écran. Fonctionne? Ok. Si. Alors, d'abord, en deux mots, je suis enseignante en école d'architecture. Vou dizer que eu sou professora na escola de arquitetura, numa escola de arquitetura em Paris, mas eu vou falar mais da minha experiência enquanto arquiteta profissional, que eu vou falar através de dois projetos em que eu participei ativamente e que poderemos discutir paralelamente, inclusive porque ambos os projetos acontecem em territórios que podem ser chamados de vulneráveis ou precários na periferia de Paris. São dois projetos que, para mim, são a ocasião de falar para vocês. Não sei se eu estou falando devagar o suficiente para a tradução. Vai ser bom. Vai ser bom. Merci. Donc ces deux projets, c'est l'occasion. Então esses dois projetos são a ocasião para mim de falar para vocês um pouco da maneira como podemos mais ou menos facilmente nos engajarmos enquanto arquitetos em contextos de vulnerabilidade e de precariedade. E como esse engajamento pode requerer um trabalho diferente dos modos de fazer clássicos do arquiteto e, às vezes, também com um certo descompasso em relação às posturas habituais, para poder se posicionar talvez mais ao lado das comunidades vulneráveis e trabalhar a partir das demandas delas. Então, eu vou começar falando para vocês um pouco... talvez começar com um foco um pouco mais amplo sobre a situação na França, em específico, sobre a questão da precariedade. Nós costumamos fazer constatações um pouco gerais e usarmos referências de números, assim, como, por exemplo, o relatório anual da Fundação Abbé Pierre, que nós temos há 26 anos, todos os anos agora, para medir a mal moradia, digamos, na França. Le mal logement, a má moradia, quem mora mal. Então, são números de 2020 aqui que informam que nós temos 4 milhões de pessoas que vivem mal na França. 12 milhões de pessoas enfraquecidas em relação à moradia, ou seja, quase 20% da população francesa. Sempre sou um pouco receiosa com os números, porque, por um lado, esses trabalhos da Fundação Abbé Pierre, por exemplo, entre outras coisas, nos permitem entender o tamanho e a diversidade das situações de má moradia na França. E, ao mesmo tempo, no dia a dia, na França, quando queremos agir enquanto profissional nesse tipo de situação, esses números podem nos levar a tratar a questão de forma mais quantitativa, talvez, quando, na verdade, estamos frente a uma diversidade de situações individuais e familiares que é preciso atender, responder com atenção e consideração para cada uma das situações que existem. Então, eu diria que eu estou mais a fim de concordar com certos pesquisadores que adotam uma visão mais relativa da precariedade, e que é também, porque é também o fruto de desigualdades, de dinâmicas que ultrapassam as estatísticas ou as definições por faixas, né? A faixa dentro da qual somos pobres ou acima da qual não somos, porque a pobreza é mais uma questão de sentimento, de percepção e de construção de discurso também. Na França, hoje, a situação de precariedade é muito tratada como um problema, né? Eu mostro aqui algumas matérias e jornais, assim, que falam sobre a questão de bidonville na França, que seria a moradia informal comparável com as favelas no Brasil. Essas matérias já têm alguns anos que foram publicadas, mas trata-se ainda muito de falar de ações públicas que levam a expulsões de pessoas que moram em bidonville. A política na França atualmente sobre bidonville, ela é gerenciada por uma delegação interministerial Isso é aqui vocês veem algo da página internet dessa delegação interministerial que trabalha entre o Ministério da Moradia, da Habitação e Ministério do Interior, que na França cuida da segurança. Nós temos uma dicotomia, portanto, entre ações que dizem mais respeito a coisas sociais e, por outro lado, uma dimensão mais de segurança e de repressão, que não trabalham necessariamente de forma tão coordenada, digamos. Eu vou tentar passar rápido sobre isso. Alguns números para a situação dos bidonvilles na França. Repito, bidonvilles seriam as favelas da França, tá? E algumas imagens aqui das soluções que são oferecidas geralmente, que geralmente são soluções, eu estou simplificando, mas são soluções que requerem geralmente ou mobilizam construções pré-fabricadas, container, como vocês podem ver ali, que são instalados numa cadeia, assim, e de uma qualidade criticável. Frente a essas constatações, que são pouco animadoras, digamos, e com a experiência de campo e perto das famílias, por exemplo, com esses alguns anos de experiência, eu penso que para agir em campos vulnerabilizados, geralmente queremos mais definir aquilo por positividades mais do que por uma designação da pobreza ou da miséria. E isso é o postulado do Peru, por exemplo, que é um coletivo com o qual eu trabalhei durante vários anos, que liderou o primeiro projeto que eu vou apresentar, que vocês podem ver na imagem à esquerda aqui da tela. O Peru tem esse postulado de considerar que a denúncia da miséria pode contribuir, às vezes, a perenizar a miséria, a consolidá-la, digamos, no tempo. Ou seja, propõe, geralmente, uma nova enunciação da situação que seja mais positiva e mais voltada para o futuro. Ou seja, primeiro testemunhar, depor ações de hospitalidade, em vez de denunciar a falta de hospitalidade. Ou seja, essa inversão dos pontos de vista que passam a ser pelo avesso, e a partir disso que eu vou apresentar os outros projetos. O segundo projeto é um projeto mais clássico, em que eu fui arquiteta, e Marie também participou, que Marie que está aqui, participou também deste projeto, que apesar de ter sido mais clássico, talvez em vários aspectos poderia apresentar certas coisas ou maneiras de fazer um pouco novas em relação ao que vem sendo feito. Vamos tentar detalhar os pontos positivos e os pontos um pouco menos positivos, talvez, para poder discutir. O primeiro projeto, então, eu vou situar primeiramente para vocês os dois projetos na periferia de Paris. O primeiro é bem no sul de Paris, perto do aeroporto de Orly, e perto do rio Sena. E o segundo, mais no norte de Paris, em Stein, perto do aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle. Para quem já viajou, talvez possa saber. O primeiro projeto, então, é esse. Vamos lá. Fica, então, como eu disse, na periferia de Paris, num bidonville, que na época tinha mais ou menos 30 famílias, 120, 130 pessoas, que moravam num terreno ao longo de uma autoestrada, que era o terreno era a propriedade do departamento, ou seja, uma escala do governo local inferior à região. No caso, era o departamento da Essonne. E eu participei, portanto, de uma ação que foi feita sob a demanda das famílias desse bidonville. A associação chamada Peru significa Polo de Exploração dos Recursos Urbano, para vocês entenderem o Peru, porque se chama assim. Ou seja, a ideia é trabalhar a questão dos recursos. Essa associação é oriunda, digamos, mais das artes políticas, mais do que do trabalho social, o que caracteriza também as escolhas que são feitas pela Associação Peru, na hora deles implementarem ações nesse bidonville. Eu trabalhei com o Peru durante 2 anos, de 2013 a 2015, e as ações que foram implementadas foram feitas de forma ilegal, digamos, porque a instalação não era nem aprovada, nem desejada pelo poder público, Então, trabalhamos junto das famílias, mas globalmente sem receber apoio nem auxílio. Então, no Peru tem arquitetos, mas não somente, foi fundado por um cientista político, que depois chegou a receber mais de 50 pessoas, geógrafos, fotógrafos, grafistas, sociólogos, filósofos, etc. Moradores também da cidade, estudantes, enfim, bastante gente. E essa ação que eu vou detalhar, ela permitiu mediatizar e visibilizar essa situação específica de precariedade de tal forma que ela possa passar a existir no debate público local e no debate público do momento, para que possa ser levado em consideração pelos políticos, pelas políticas públicas locais. Vamos ver algumas fotos. Estes são desenhos que fizemos para documentar a situação, para registrar certas coisas, mapeamentos também das famílias. O Peru, então, é convidado por uma associação local que cuida das famílias desse bidonville. E pronto, então começamos observando bastante para poder registrar, para discutir, participar também de momentos coletivos, comer no local, tomando nosso tempo, que a gente considerou que que era preciso deixar tempo para a equipe local de conhecer as famílias e também para as famílias de conhecer a equipe. Então, esse tempo de conhecimento mútuo e de observação que nos pareceu importante nos permitiu também documentar cada uma das situações familiares, para não tomar esse bidonville como uma entidade homogênea, mas para tentar reconhecer as particularidades dos casos. Então, começamos. Funciona aí? Vocês estão vendo as imagens? Oui, eu vou tentar passar um pouco mais rápido. Então, começamos com algumas ações de melhorias da vida cotidiana, tudo isso em colaboração com as famílias e com os voluntários também, que vinham regularmente, por exemplo, nas melhorias dos solos, para estabilizar com madeira, criação de banheiro seco. Meu PowerPoint não está funcionando bem. Ah, pronto, está certo. Então, vem que aqui a gente trabalhou sobre as questões do cotidiano mesmo. A gente fez uma construção coletiva também nesse bidonville, no local onde os entulhos do... Não, o lixo, digamos, estava se acumulando. E nesse mesmo lugar começamos a construir um prédio comum que chamamos de embaixada e que serviu de lugar de festa, para as aulas das crianças também, aulas para adultos também, local de reunião, local de celebração também, porque pude ser um lugar de celebração também só para as famílias em certas ocasiões. Então, foi bem simbólico construir algo no lugar mesmo onde estava acumulado o lixo, e somente na força dos braços construir essa casa comum no meio do bidonville. É um canteiro que durou umas 3 semanas, um pouco antes do Natal, e que foi encerrado com uma grande festa. Bom, essa construção que foi feita de forma conjunta teve um papel, digamos, muito importante, na medida que foi um reinvestimento do cotidiano, mesmo que precário, através de uma ação construtiva. E é isto mesmo que eu expliquei no início, que da posição de Peru, que é de uma situação precária, ou seja, de começar a partir de uma situação precária para identificar os recursos e as positividades. Aqui algumas imagens da festa. Vamos falar um pouco, e talvez muito rapidamente, para comparar com o segundo projeto, do ecossistema de financiamento desse projeto. É um projeto associativo, como eu disse, que foi carregado pela Peru, a Associação Peru, e depois foi co-levado por uma associação que foi criada, então, entre moradores do bidonville e moradores do município, onde tinha esse bidonville, moradores da cidade que vieram para apoiar essas iniciativas, ou seja, que houve mesmo uma co-direção, digamos, do projeto entre Peru e os moradores, foi cofinanciado pela Fundação Abbé Pierre, que é uma grande ONG francesa que financia muitas ações, e tem outros financiamentos também que veio de um organismo de pesquisa sobre arquitetura que se chama PUCA, na França, que é um organismo público, tá? Um órgão público. Depois recebemos muitas doações, doações em natureza mesmo. Venus donner du temps et des compétences, des artistes qui sont venus performer dans le bidonville. Donc voilà, on a eu aussi beaucoup de ressources en tant que telles en nature et pas seulement monétaires qui se sont adjointes sur ce projet. Eril, 5 minutes. Oui. Cinq minutes. D'accord. Alors je vais aller plus vite pour passer au deuxième projet. Bon, là, je vous voyais des images. Des différents supports médiatiques qu'on a créés. Diversos suportes mediáticos que criamos, livros, currículos para as famílias, artigos de matérias de jornais. Terminou mal, porque o bidonville foi expulsado em 2015. Poderemos voltar a falar sobre essa relação de força política que foi realmente uma questão muito central neste projeto. Voltaremos sobre isso se vocês quiserem. Agora, falar sobre o segundo projeto, porque estou um pouco lenta e um pouco... incerta. Esse segundo projeto agora foi iniciado por uma associação que vocês conhecem, talvez, que se chama Les Enfants du Canal, As Crias do Canal, que inicialmente era uma associação militante sobre o direito à moradia para os moradores de rua. Aqui, uma das ações principais deles nos anos 2010. E essa associação, estou passando rápido aqui, essa associação ganhou um chamamento público na França para financiar a construção de um local de moradia para famílias que moravam em bidonville. Então, obteve o financiamento da região Île-de-France, governo regional de Paris, e depois procurou um local, um terreno para poder construir esse centro de acolhimento. E achou esse terreno na cidade de Stein, no norte, na periferia norte de Paris, num bairro de jardins comunitários. Vocês veem a foto aérea aqui, uma área bem verde. E entre, no meio desses jardins comunitários compartilhados, famílias moravam já em autoconstrução, em barracos, como vocês podem ver. A situação era essa. E o que é muito importante e muito inovador nesse projeto é que a construção do local de acolhimento foi possível no mesmo local, ou quase no mesmo local, no mesmo bairro, melhor, quase encostada nos barracos que já existiam. Ou seja, geralmente as famílias são realocadas longe ou de forma meio... isso, distante mesmo do lugar que elas moravam. Isto quebra toda a questão de relações de socialidade e todas as... enfim, toda a vida. Então, o que tinha de interessante neste projeto é que tinha podido ser feito no mesmo lugar, no mesmo local ou quase. Então, vou tentar encurtar um pouco minha apresentação. O ecossistema agora dessa associação dos Enfants du Canal, das Crias do Canal, que foram financiados por vários níveis, vindo da Europa, por exemplo, os financiamentos, até mesmo ao governo nacional representado nos territórios locais. E o terreno foi colocado à disposição pela prefeitura de Stein. Bom, tudo o que foi muito desafiador para a gente, que encomendamos o projeto, que coordenamos o projeto, foi achar uma maneira de colaborar entre os atores clássicos do projeto, mas tentando incluir também as famílias que estavam no meio desse projeto. Isso não foi fácil e também não foi um sucesso total, digamos. Depois eu voltaria a falar sobre isso, se vocês quiserem. Mas o objetivo inicial era achar uma maneira de fazer com que o projeto arquitetônico e o momento de concepção e de construção fossem momentos de protagonismo mesmo, assim, em relação ao futuro e ao local de vida futuro. Aqui eu mostro algumas imagens para vocês dos ateliês que organizamos, dos workshops que organizamos com jovens da associação e jovens que antes moravam também em Bidonville e nos ajudaram bastante para desenhar, pensar e juntar certas noções, certos conceitos importantes para poder desenhar o projeto. Vocês veem aqui que tem maquetes que fizemos nas reuniões também. E várias ideias importantes apareceram a partir dali, eu não vou falar muito mais sobre isso. Aqui, programação, é isso. Algo importante neste projeto que eu queria dizer aqui é que nós tentamos sair um pouco do diktat, da emergência neste projeto, porque geralmente os projetos de centro de acolhimento geralmente tem uma demanda muito forte de quem financia, do poder público, né? De construir muito rápido. E nossa posição foi justamente dizer, vamos fazer isso em várias etapas e num tempo longo, para que ao mesmo tempo o bairro possa se apropriar do projeto, mas também para que o projeto possa ser adotado pelo bairro e pelas próprias famílias. Vemos aqui nessa imagem, eu acho que 4 prédios diferentes, ou seja, 4 etapas diferentes que foram necessárias para, ao mesmo tempo, construir os prédios e também construir o coletivo dos moradores que iria ocupar essas construções. Aqui o ecossistema. Eu acho que eu vou passar bastante do meu tempo. Então eu vou passar, digamos que as coisas que eu não estou falando aqui, talvez voltemos a falar sobre nas perguntas. Esse projeto é sob medida, diferentemente dos containers que eu mostrei para vocês no início, quisemos mostrar que era possível fazer diferentemente. Em vez de empilhar várias coisas, assim, podemos fazer pelo mesmo preço algo sob medida. E esse sob medida nos permitiu dar mais atenção à questão da intimidade, da relação com os vizinhos. E através disso podemos desenhar com mais cuidado os níveis, os nivelamentos, as transições, que segundo a gente, isto é uma forma também de se apropriar com mais facilidade seu local de moradia, de vida, né? E poder entender melhor e se sentir melhor. Bom, aqui algumas imagens, mas... Eu vou concluir, eu acho. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Aqui as imagens do segundo projeto, já habitado, né? Já ocupado com as famílias, pelas famílias. Então, para concluir, eu diria que uma análise comum, talvez, dos dois projetos é para dizer que, em ambos os casos, os arquitetos e ultrapassaram seu papel de quem concebe o projeto, porque trata-se de trabalhar no canteiro mesmo, trata-se de federar os atores locais, os moradores, as famílias, e ao mesmo tempo também trata-se de implicá-los de forma diferente, junto com as instituições e os atores associativos. Então, trata-se de um trabalho consistindo em não somente conceber um local, um espaço, mas é também um trabalho que implica a concepção de uma colaboração, ou pelo menos uma forma de conjunção de interesses e formas de mediações que são diferentes dos projetos clássicos, com o objetivo de, às vezes, passar da contestação ao conflito para outras formas de cooperação. Isto foi, ao mesmo tempo, um objetivo da Peru no primeiro projeto, mas também o objetivo do Des Enfants du Canal e dos arquitetos nesse segundo projeto. A construção de um edifício, em algum momento de arquitetura, um momento de canteiro, é um momento que mistura vários pontos de vista e várias profissões diferentes, várias disciplinas. Isto cria espaços relacionais bem originais, assim, e sistemas de relações originais e genuínos também. E é preciso para a gente, enquanto arquiteto, pensar esses momentos como momentos de oportunidade em torno dos quais podemos fabricar ações coletivas ou fazer junto, que nos permitem trocar pontos de vista, né? Com um objetivo global, talvez, que seja de empoderamento, se é que podemos falar de empoderamento. Último ponto agora, eu vou parar depois disso, é que estes dois projetos têm o intuito de se destacar, de se afastar da emergência. Já falei um pouco sobre isso, que geralmente é sistemática quando tem financiamentos públicos, a emergência é aplicada a esse tipo de situação de precariedade e vulnerabilidade, quando a ação sustentável permite uma melhor aceitação por todos e uma sensibilização de outra forma dos atores da ação social e os trabalhadores sociais. Então, são dois projetos que têm a ideia de trabalhar sobre um efeito de impulsionamento no longo prazo, de construção, melhoramento, e não somente ações, na verdade, não de jeito nenhum, aliás, ações de emergência que geralmente acabam um pouco negam, ou amassam, esmagam as particularidades de cada situação. É isso que eu poderia dizer, e para encerrar, eu diria que para mim a arquitetura ou a ação construída é também uma ferramenta social, não somente para sua finalidade prática, funcional, mas é também uma maneira de se juntar, de se reunir, de fazer corpo comum, e essa é a dimensão política desse ato de construir, mais ainda em situação de vulnerabilidade e precariedade. Isso. Eu teria muitas outras coisas para dizer, mas meu tempo está um pouco curto para isso. Merci, Meryl. On parle après, Pierre Biro. Est-ce que j'enlève mon partage, peut-être? Tu veux arrêter? Oui. Ça? Marina, Nunes, estão aí? Querem tentar compartilhar a tela, ver se vai? Sim, eu vou compartilhar e ver aqui. Vamos ver. Então, quando faltarem 5 minutos, eu aviso e aí vocês tentam encaminhar para o final. Peço para, quando falarem, ficarem com a interpretação desligada, para não criar interferência. É, a apresentação está tudo certo? Sim. Sim. Beleza. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu sou Marina, sou arquiteta da Piabiru. O Nunes, também arquiteto da Piabiru, vai compartilhar comigo aqui a fala. A gente queria primeiro agradecer, né, ao pessoal do Copolis pelo convite. E a Meryl, acho que falei certo o nome dela, pela apresentação e pelo diálogo que a gente vai ter. Bom, a Piabiru, que é chamada de uma assessoria técnica, com atuação no campo do direito à cidade e à moradia, foi fundada em 93, no contexto do programa de mutirões em São Paulo, na prefeitura da Luiz Erundina. Então, um momento em que existia uma política pública aqui na cidade de São Paulo, específica para produção de habitação junto com os movimentos sociais, movimentos populares. E aí a assessoria técnica era o braço técnico, né, desses movimentos, e muitas assessorias se formaram nessa época por conta da existência desse programa. A Piabiru, mesmo com o fim desse programa, né, e o começo de outras e muitas mudanças aí no caminho se mantém até hoje, como uma equipe interdisciplinar com arquitetos, engenheiro, sociólogo, assistentes sociais e estudantes dessas áreas também, que trabalham como estagiários com a gente. A gente divide nossa atuação, né, sistematiza nossa atuação em três programas. O primeiro deles é a produção do espaço, que é onde a gente coloca os trabalhos para projeto, acompanhamento de obra, tanto de produção de moradia nova, quanto urbanização de favela ou acompanhamento de ocupações de edifícios, e também os planos populares. O segundo programa é a crítica, onde a gente coloca as nossas pesquisas e processos formativos, e o terceiro é a política, que é a participação em espaços de articulação política, como o Conselho Municipal de Habitação, que tem diversos representantes da sociedade civil e assessorias técnicas entre eles. Normalmente, os projetos, né, os trabalhos, eles não se encaixam dentro das gavetinhas assim com tanta facilidade e eles transbordam de um para o outro, mas é um jeito que a gente tem de se organizar também. A nossa apresentação aqui hoje é sobre os processos formativos dentro da PEABiru. E aí, começando pelo nosso programa Crítica, né, trouxe aqui dois exemplos de pesquisas que a gente fez. A primeira pesquisa foi sobre o programa Crédito Solidário, que é um programa habitacional do governo federal. A gente fez aqui em 2010, né, que terminou essa pesquisa, então já é um pouco antiga. E depois a gente fez uma pesquisa semelhante sobre o programa Minha Casa Minha Vida, também programa federal de produção de moradia. E as duas pesquisas são pesquisas acadêmicas, a segunda é em parceria com o laboratório da USP de São Carlos. Mas além, né, além dessas pesquisas que a gente faz, pesquisas acadêmicas, nossos processos de formação vão além. Então, dentro dos outros projetos, né, nos outros programas ali, principalmente na produção do espaço, os nossos processos são sempre baseados na educação popular, então uma educação não formal, né, em diálogo com as pessoas, com os moradores ou futuros moradores dos espaços que serão construídos ou que estão sendo construídos. Então, a gente observa e reflete sobre esse papel formador da PEABiru também desse lugar, né, dentro dos trabalhos, diretamente com as pessoas envolvidas. Mas, mais especificamente, a gente vai focar aqui hoje em alguns processos que são de capacitação profissional, que a gente tem realizado. A gente começou a fazer isso porque a gente percebeu um interesse crescente pela natureza do nosso trabalho, pelo que a gente fazia. A gente tinha convites para participar em disciplinas de curso de arquitetura ou para participar de seminários, eventos de estudantes de arquitetura, principalmente. Então, a partir daí, a gente organizou, né, internamente algumas estratégias que tinham como objetivo problematizar a realidade urbana e política e construir outras leituras de mundo e das possibilidades de intervenção nesse mundo, através dessa atuação de capacitação profissional. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre a experiência que a gente teve com oficinas ATS, para começar. Vou explicar o que é. CPP ATS, também uma outra experiência. O curso de REURB e dois cursos, o ATS Rural e o curso de Construção Agroecológica. Então, a primeira experiência é a das oficinas ATS. Foi um projeto que a gente fez com o patrocínio do CAU São Paulo. O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, nossa entidade profissional dos arquitetos, e também teve apoio da Caixa Econômica Federal. A gente realizou 6 oficinas no estado de São Paulo. Então, tem um mapa aí para também mostrar a distribuição de onde a gente fez as oficinas, também para abarcar uma diversidade de realidades, né, dentro do estado. Isso era um acordo com com o Cal. Foi bastante interessante também. E também conseguimos mobilizar, né, com essas oficinas profissionais de diversas áreas, professores, pesquisadores, servidores públicos, estudantes e integrantes de movimentos populares desses diferentes territórios. As oficinas tiveram uma metodologia de trabalho coletivo, troca de experiência e construção de leituras e proposições. Tinha como objetivo formar redes, né, em torno do tema do direito à moradia e da assessoria técnica e debater as necessidades habitacionais e o quanto que elas estão contempladas pelas políticas públicas nessas diferentes realidades, né, do Estado. Também era um momento de debater como que é a atuação dos profissionais frente a isso, tanto da arquitetura quanto de outras áreas, e formular e pensar arranjos institucionais e produtivos para viabilizar a assessoria e assistência técnica nesses lugares. Essas oficinas, então, em cada uma dessas seis, né, a gente iniciava com um dia de apresentações, de seminário, que a gente falava sobre a realidade do local, com pesquisadores também desses territórios, e também outras experiências ou de extensão universitária ou de assessoria que tinham ali na região. No segundo momento, a gente fazia visitas a territórios com questões relacionadas à moradia nessas regiões. Então, fizemos trabalho, né, visita em diferentes realidades, por exemplo, cortiços, conjuntos públicos que já apresentavam precariedades, favelas e ocupações recentes. E aí, em seguida, a gente se reunia em grupos para fazer exercícios tanto de projeto de arquitetura ou de urbanismo, quanto de arranjos institucionais para viabilizar a assessoria nesses locais. Era uma oficina assim, bem intensiva, né? Eram 3 dias de trabalho intenso, mas que a gente conseguia mobilizar bastante as pessoas para refletir, né, sobre aquilo. A partir dessas oficinas, a gente sistematizou 3 campos de atuação da assessoria técnica, que é a produção habitacional em autogestão, quando um grupo, né, normalmente um movimento popular ou uma associação, faz a gestão de recursos públicos para produzir a sua própria moradia coletivamente. O segundo campo é a melhoria habitacional, que é melhoria em casas precárias, né, que já estão construídas. E o terceiro é resistência e defesa de direitos, normalmente contra o Estado, que de alguma forma está ameaçando direitos de uma comunidade. Também, às vezes, esses campos de atuação se misturam, né? Também, a partir das oficinas, demarcamos os princípios de atuação da assessoria técnica, como a leitura e interpretação dos problemas e proposição de soluções específicas, acho que a Mihir falou disso também, soluções específicas, a participação das pessoas que vivem ou vão viver nos espaços construídos e a afirmação do direito e do papel do Estado e das políticas públicas. A partir dessas oficinas, tivemos alguns desdobramentos, como a formação de coletivos e continuidade de acompanhamento nesses territórios. Vou passar a palavra para o Nunes. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Bom, a Marina já me apresentou, né? Não vou me apresentar de novo. E aí, só seguir, né? Eu vou falar de duas outras experiências mais recentes aqui da Piabiru, né, que é o CPPA, dois cursos, né, duas experiências de cursos de prática profissional, que é o CPPA e o curso sobre ReURB. Né. O CPPA, só para fazer uma introdução, ele aconteceu num território que tinha sido objeto já de ação da Piabiru, né, entre 2017 e 2018, que é uma comunidade chamada Jardim da União, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então foi um curso realizado em parceria com o Labiab, né, da Faculdade de Arquitetura, né, aqui da USP, e a Piabiru, né. Essa comunidade, ela é uma comunidade formada em 2013 e super precária, assim, né? Casas de madeira, né? Sem infraestrutura pública, sem viário definido e tal. E a Piabiru tinha feito um plano popular, né, que foi um desses produtos que a Marina explicou mais atrás, com os moradores, onde a gente chegou nessa proposta de projeto, né, de parcelamento do solo, apresentou isso para a associação e a associação implementou esse plano, né? Então, ela, né, você já vê aí a comunidade com o sistema viário mais bem definido, com as ruas sendo, com as casas sendo organizadas em lote e tal. O curso de prática profissionalizante, ele vem na sequência, né, já com o processo de auto-urbanização, que a gente vem chamando, né, que é um processo de urbanização promovido pelos próprios moradores, né? É importante dizer que é uma comunidade que ela estava em litígio com o proprietário, né? O proprietário, no caso aqui, é uma empresa pública, que é a CDHU, que é uma empresa, por acaso, é uma empresa de produção de habitação do estado de São Paulo, né? E a CDHU entrou com uma ação de reintegração, uma ação de despejo das famílias, né? E o trabalho que a Piabiru desenvolveu ali naquela região, junto com aquela comunidade, ele vem no sentido de fortalecer a associação, de fortalecer a comunidade, de consolidar a ocupação para resistir, também para resistir ao processo de remoção. Né? E o curso ele vem logo na sequência com o objeto de formar novos arquitetos, né? Era um curso para arquitetos recém-formados, na prática de assistência técnica para habitação de interesse social. Né? Então, foram encontros, né, alguns encontros realizados na Faculdade de Arquitetura. Essa foto que estão vendo aí é uma foto de uma aula sendo ministrada na FAO, né, onde tinha as aulas teóricas, a definição de dos conceitos, os campos de trabalho, definição de algumas metodologias de trabalho, enfim. Né? Passa a seguinte, Marina. E aí são as atividades na comunidade, né, com os moradores e tal, né, para levantar as demandas e fazer as propostas de intervenção naquele território que já estava em modificação. Né. Isso aí é uma foto na Associação de Moradores, conversa dos estudantes com os moradores. Né. Seguindo. Então, aí aquele foi o CPP Artes, né? O curso de ReURB do Elian, ele se insere num outro contexto, né? Aqui a gente já tinha um financiamento, né? Assim como nas oficinas artes, um apoio do Conselho de Arquitetura de Urbanismo aqui de São Paulo, o CAU São Paulo, e a gente estava fazendo uma reflexão importante aqui na Piabiru sobre regularização fundiária. A gente tinha acabado de ser aprovada uma lei de regularização federal nova, né, que instituía novos marcos para regularização fundiária em áreas de assentamentos precários. Então, e a gente viu nesse projeto uma oportunidade de desenvolver um trabalho também prático, né, de melhoria das condições de habitabilidade numa favela, né, numa ocupação, nesse caso aí uma ocupação já consolidada, né, que se chama Jardim Elian. E a gente produziu dois trabalhos ao mesmo tempo ali, né? O primeiro trabalho era um plano popular de regularização, né, e urbanização dessa área, desse território, e a segunda frente, um outro curso. E aí esse curso, diferente do CPP Artes, ele já foi mais amplo, né? Ele incluiu também assistentes sociais, advogados, outros profissionais de diversas áreas, né? Enquanto o trabalho ele olhava, né, para a questão da regularização fundiária, da urbanização e da regularização, aí o curso era um momento de a gente fazer reflexão e formação sobre os processos de regularização, enfim. Então, aí tem um perfil dos alunos que participaram, né, 1.135 alunos, 40 selecionados, 1.135 inscritos, 40 selecionados, né? E a gente fez questão de trazer para o curso algumas lideranças comunitárias, né? Tanto do Jardim Elian, quanto de outras comunidades que passavam por processos de resistência, de luta por urbanização, por regularização, enfim. né? Pode seguir. Nunes. Daí. Oi, pode falar, Marina. Desculpa te interromper, acho que era só importante ressaltar que isso aconteceu no começo da pandemia, né? A gente ia poder isso. Contar desse comecinho. Exatamente. Logo que a gente começou, né, a gente escreveu o plano de trabalho, fez as primeiras reuniões com a comunidade, isso foi final de 2019, né? E aí o trabalho ia começar de fato em 2020. A gente chegou a fazer uma primeira atividade na comunidade e aí logo na semana seguinte começou a pandemia, né? E aí a gente teve que rever todo o plano de trabalho, porque o curso previa aulas presenciais, atividades direto lá na comunidade com os moradores, a gente teve que rever tudo e o trabalho virou quase que 100% virtual, né? E aí ele foi de fevereiro, março de 2020 até dezembro de 2020. Mais ou menos, né? Nunes, 5 minutos. Tá. Pode seguir. Aí são algumas estratégias, assim, né? Nesse cenário, né, de pandemia, de dinâmica, de diálogo com os alunos, né? Tinha uma coisa, tinha muita gente do próprio Jardim de Elian, né? Então a gente trazia algumas coisas para eles. Apresentarem da comunidade, os lugares que era referência para eles nas comunidades, na comunidade, né? Sempre a coisa de apresentar no início do curso o que apresenta. O curso ele se dava sempre de sábado, né? Das 9 da manhã até meio-dia, mais ou menos, né? Então era o horário que o pessoal estava acordando, estava tomando café, estava contando uma música para acordar, tal, enfim, né? Então, algumas dinâmicas que a gente foi implementando, assim, para ir tornando o encontro, né, a aula um pouco mais atrativa, assim, né? Vamos lá, pode seguir. Bom, voltei então. Para finalizar, então, duas experiências recentes que a gente teve de formação também. Essa primeira, que é o curso Artes Rural, que foi feito em parceria com o MST e o Grupo Pitá, e também com parceria de fomento do CAU, do Conselho de Arquitetura. Esse curso Artes Rural aconteceu junto com o curso anterior, que o Nunes estava falando, do Elian, então também de início a gente achou que ele ia ser presencial, e no fim foi virtual. Isso mudou bastante a metodologia que foi adotada, né, no curso. Então, inicialmente, os participantes, né, do curso, eles iam até os territórios, mas por conta da pandemia isso não foi possível. Então, só a equipe da Piabiru fez um diagnóstico em 15 territórios, também no estado de São Paulo. A maioria deles, quase todos eles, com vínculo com o MST, né, o Movimento Sem Terra. E depois foi feito um curso, então, virtual, como não era previsto inicialmente, mas foi assim que aconteceu, que abordou a questão agrária e o problema habitacional nos assentamentos. Acho que vale ressaltar também que nesse curso a gente usou, né, junto com o MST, de uma metodologia deles, que é dos NBs, que são os núcleos de base. Então, é um método pedagógico do MST para permitir a participação, né, incentivar a participação dos educandos, os participantes nos cursos e nos espaços, para ter um protagonismo, né, das pessoas nesses espaços de formação. E aí, em seguida, a gente fez esse ano outro curso também junto com o MST, em decorrência dessa primeira aproximação, né, do curso anterior, que foi o curso de construção agroecológica. Esse curso se deu num assentamento que já estava, né, antes do próprio curso, experimentando técnicas de construção agroecológicas, como a gente foi construindo um entendimento, né, durante o curso, e eles até antes, na verdade. Então, por exemplo, eles têm essa máquina de BTC, que é o bloco de terra comprimida, também estavam experimentando construção em adobe, e aí a gente montou esse curso em parceria com eles, para avançar nessa discussão. Então, o curso era previsto de ser atividades teóricas e práticas intercaladas, mas também por conta da pandemia tivemos que fazer todas as atividades teóricas antes e esperar a vacinação avançar para fazer as atividades práticas, então também influenciou bastante na dinâmica assim do curso. Então, na primeira virtual. E depois a gente fez oficinas práticas lá no assentamento. Oficinas, primeiro uma oficina de terra e águas, que a oficina de terra experimentou então a construção com BTC, né, que é esse bloco de tijolo ecológico, e adobe, e a construção de um vermifiltro para tratamento de águas negras. E uma outra formação, uma oficina prática, foi de bambu e madeira para fazer a cobertura desse cômodo que foi construído, né, com os blocos da oficina anterior. Além da construção em si, né, das atividades de construção, a gente também fez uma atividade que era de aproximação dos participantes, que eram todos arquitetos, faltou eu falar. Os participantes eram todos arquitetos, então uma aproximação dele nas oficinas práticas, né? Uma aproximação deles à realidade habitacional do assentamento e depois um exercício de reflexão para relacionar essa realidade com os conteúdos do curso. Essa é só uma foto do cômodo que foi construído lá no assentamento durante esse curso. E por fim, também, né, nesse projeto do curso de construção agroecológica, a gente fez um material que é um livro para formação, tanto para arquitetos urbanistas quanto para militantes do MST. E aí, para finalizar, organizamos algumas questões aqui para o debate também, algumas questões que a gente tem se deparado nessa atuação de formação da PABIRU. Não é a única, né? Mas a gente tem debatido como que é essa parceria com a universidade, as possibilidades de trocas e complementação na reflexão e ação, as temporalidades diferentes da universidade, da assessoria, como que isso se dá também nos trabalhos. Já faz um tempo que a gente tem se perguntado se além daqueles três programas que eu falei lá no começo, a gente teria um outro, que é um programa de ação formação, que não é o crítica, não é o política e não é o produção do espaço. E uma outra questão que é em tempos de pandemia, como que ficou a distância entre os participantes desses cursos e as realidades que estavam sendo trabalhadas. Não sei se o Nunes quer pôr mais alguma questão. Acho que é isso aí. É isso. Podemos conversar mais no debate, se tiver. Clara? Je vais prendre la suite en tant que discutante. Donc, je me suis bien mis dans le. Voilà, j'ai désactivé le canal, j'essaye de maîtriser la technique. Je vous remercie beaucoup, Meryl, Marina et Nounès, de nous avoir fait ces présentations. Je dois vous avouer que j'ai été très surprise parce qu'au travers des documents que j'avais reçus hier, je n'avais pas mesuré forcément toute l'ampleur du travail de PABIRU. Et j'y trouve aussi des similarités avec le travail que je mène et la façon dont j'agis au sein de l'université. Alors, en tant que discutante, j'ai bien sûr des questions à vous poser, mais j'ai compris qu'en fait, il fallait d'abord que je discute et je vous poserai l'ensemble des questions après. Mais ce que je vais essayer de faire dans le cadre de cette discussion, ce qui n'est pas forcément évident, c'est de dresser un cadre de comparaison pour mesurer. Desenhar um quadro de comparação para poder medir Vous avez présenté os descompassos entre os dois tipos les similarités. de ações que vocês apresentarão e tentar colocar em evidência os pontos em comum, os pontos de aproximação, assim como os pontos divergentes. Então, eu vou tentar discutir alguns pontos, comparando essas situações francesas e brasileiras com várias perguntas. Primeiro, a questão da definição dos locais. Vocês não utilizaram os mesmos termos E eu acho que essa definição dos lugares, dos locais, qualifica as ações que são feitas. Eu gostaria que examinemos a questão das missões do arquiteto, assim como dos papéis dos diferentes atores e entre outras coisas, das pesquisas de campo dos arquitetos. O terceiro ponto, eu gostaria de me interessar as ferramentas da coprodução para tentar comparar o que foi feito por um lado e por outro. E, em terceiro lugar, eu gostaria de questionar um pouco o assunto mesmo do seminário de hoje, que é a pesquisa, a ação, formação popular fora da universidade. E, portanto, questionar a questão das transferências de saberes e saber fazer para os moradores. Então, para começar, eu fui bem surpresa com a definição do seminário, o título, digamos, do seminário e até a apresentação que foi feita online. Essa apresentação, ela estabelece uma distinção entre os bairros autoconstruídos das bidonvilles, dos bidonvilles da região parisiense. Isto me levou a um problema de temporalidade, ou seja, o que permanece no tempo, o que permanece no tempo, o que não permanece, o que é temporário. Mas é verdade dizer que essa denominação dá informações sobre a percepção dessas moradias precárias. Porque em São Paulo falamos de bairros autoconstruídos, eu não sei se a tradução está correta ou não, isso é também questão dos termos que foram utilizados até então, mas essa denominação pressupõe o reconhecimento deste tipo de moradia. E que, de certa maneira, como vimos na sua apresentação, também pereniza ou durabiliza aquilo. Quando em Paris, na apresentação da Meryl, entendemos bastante que falamos de bidonville, portanto, que implica uma percepção temporária da situação, visando uma certa forma de resolução, de reabsorção dos bidonvilles, que pode ser através de um chamamento público regional que foi lançado e dentro do qual várias ações puderam ser realizadas. Então, o que me parece importante é voltar sobre essa questão da denominação para caracterizar dois tipos de ação. O que eu vejo com o Peabiru é que trata-se de uma ação de acompanhamento para a melhoria local, também para rearranjos do local mesmo, que vocês chamam de planos populares, eu gostei dessa terminologia, eu vou reutilizá-la provavelmente, mas é o rearranjo do local, ou rearranjo mesmo do local, o que pode implicar o reconhecimento ou até mesmo a consolidação dessa ocupação através de arranjos que vocês chamam de arranjos institucionais, que me interessam particularmente. Por outro lado, em Paris, a ação que foi feita pela Meryl na Peru e com outros arquitetos também, são ações que visam ou melhorar a vida comum dos moradores através de pequenos arranjos locais, mesmo físicos, tá? Como também a construção, como vimos em Rissorangis, construção de um objeto arquitetônico que muda o olhar sobre o espaço, de fora para dentro ou de dentro para fora, mas também uma espécie de reabsorção local, no local, pelo menos o que eu entendi da operação que foi apresentada em Instant. E esses dois posicionamentos na França, na verdade, se opõem à política geral que leva a justamente relações de força entre os moradores e os atores políticos. Porque a ideia na França é tentar tirar os moradores desses bidonvilles e destruí-los. Vocês veem, então, que estamos em duas dinâmicas totalmente opostas em termos de percepção dessa moradia precária. Isto mostra bastante também que essas duas pesquisas, ou melhor, essas duas maneiras de pesquisar, não têm a mesma finalidade, porque elas atendem, elas respondem a contextos diferentes, e me dá a impressão de que, para passar no segundo ponto agora, não dizem respeito às mesmas missões no campo. Mas existem mais laços. Eu tenho a impressão que o papel do arquiteto, professor, pesquisador, dos arquitetos, professores, pesquisadores, não são os mesmos em relação aos moradores. O que eu entendi é que Peabiru propõe um acompanhamento técnico, traduzir assim em francês, tá? A assessoria traduzir por acompanhamento técnico. Houve uma discussão em relação a essa questão. Acompanhamento, assistência técnica é um ponto que eu gostaria de voltar para debater. E eu vi mesmo que existe uma missão de diagnóstico e de concepção que é feita com os moradores, ou seja, diagnóstico, co-concepção, e é o que eu vi na última atis rural, e vai até a co-construção, ou seja, é uma lógica muito do acompanhamento, do acompanhamento dos moradores ao longo de todo o processo. Na França, na verdade, existem várias missões que me parecem corresponder com aquilo. Talvez a Meryl possa me contradizer ou não, mas me parece que corresponde com essa noção de acompanhamento, assessoria técnica, o que nós chamamos de assistência à maîtrise d'ouvrage, que pode ser feito por... a maîtrise d'ouvrage... talvez o que o projeto de Ris-Orangis é o conhecimento dos usos, talvez, e a partir desses conhecimentos, como conseguimos melhorar, através de certos detalhes, a situação que nós podemos identificar, a maneira como as pessoas... Tem também a maîtrise d'œuvre, que não tem tradução em português, que é o caso de Stan também, a maîtrise d'œuvre urbana e social também, o que chamamos de expo, como é na França, que é uma coisa bem engraçada. E vemos isso, por exemplo, no caso de um bidonville, outro bidonville, por exemplo, que eu estudei. Eu acompanhei um pouco os trabalhos de Jean-Marc Stébé e Saint-Martin sobre os bidonvilles de... Não entendi. Ou seja, é uma coisa realmente que é mais pesada, mas que não está tão distante do que vocês na Peabiru propõem. Num sistema bastante complexo, no que vocês implementam entre universidade, profissionais, moradores e estudantes. Então, existe necessariamente um descompasso, e esse descompasso, ele talvez para poder definir melhor essas diferenças, eu me pergunto globalmente, eu fiz as perguntas para a Meryl sobre o estatuto dos dois projetos, ou seja, já sabemos que o Distan e a maîtrise d'œuvre, mas o de Ris-Orangis é maîtrise d'usage. Sinto muito, não tem como traduzir essas expressões em português, por isso que eu digo maîtrise d'œuvre e maîtrise d'ouvrage. Ou seja, afinal, esse acompanhamento ou essa assistência técnica é como se posiciona em relação à missão dos arquitetos no Brasil. Eu não estou tão informada em relação a essa questão. É do lado, é uma missão complementar, ou seja, são coisas que eu gostaria de discutir. Porque, afinal, todas essas missões, ou elas atendem uma demanda pública, do poder público, ou dos moradores. E, afinal, em ambos os casos, seja uma demanda pública ou dos moradores, nós falamos de questão de demanda. Isto mobiliza ferramentas que, acho eu, posicionam essa figura, digamos, um pouco específica do arquiteto, professor, pesquisador, numa posição de mediador dentro de um processo que é mais ou menos complexo. E o que vimos é que todos os casos apresentados são de uma grande complexidade. Discutimos um pouco essas ferramentas, eu tinha identificado 4, mas eu acho que hoje são 5, na verdade, porque vimos que pode ir até a fase da construção, mas em relação às ferramentas da coprodução, vemos que existe um verdadeiro vínculo que existe entre o Brasil e a França, com ferramentas de mobilização, então, mobilização dos estudantes, dos moradores, etc., para fazer algo coletivo, para constituir uma coletividade, eu acho que isso remete à pedagogia, ciências sociais e também à performance artística. Porque vemos bem que em algum momento tem de fazer algo festivo também, para poder solidarizar um pouco os coletivos que podem existir. Tem ferramentas de interpretação também, podem ser de interpretação de palavras, de gestos, ou algo mais convencional, como dependendo do contexto econômico e social, interpretação do local. Eu acho que o arquiteto tem seu espaço justamente frente às ciências sociais. Vimos que no Brasil são geralmente mais os arquitetos que se apropriam daquilo. Na França talvez sejam mais os sociólogos, mas acho que em relação a essa questão da interpretação, a experiência é muito rica quando ela é compartilhada mesmo e quando podemos avançar conjuntamente. Agora, em termos de ferramentas, tem tudo que diz respeito à coprodução, para analisar o espaço, para programar essa transformação e imaginar o futuro dessa transformação. E o que vimos é que existem várias posturas nessas ferramentas de coprodução. Tem ferramentas fixas e tem ferramentas itinerantes também, ambulantes, digamos. Tenho sempre a impressão de que são dispositivos de mediação, ou seja, elementos que permitiriam ir ao encontro dos moradores para solicitar a participação deles. E eu acho que essas ferramentas, tais como foram apresentadas, tanto na França como no Brasil, caracterizam claramente esse encontro com os moradores e posicionam o arquiteto diferentemente. Ou seja, que não é mais a figura do arquiteto que deixa as pessoas virem até ele, né? Mas é mais a figura do arquiteto que vai ao encontro dos moradores. E é realmente muito, muito singular, ou pelo menos na cultura francesa, que ainda não é a maioria dos arquitetos que se posicionam desta forma, né? E a última ferramenta que eu tinha identificado eram as ferramentas de representação, e vimos ali que pode ser o panfleto para mobilizar, pode ser os planos arquitetônicos, planos urbanos, pode ser microconstrução também, como foi o caso em Ris-Orangis, por exemplo. A ideia sempre, pelo menos o que eu chamei de elaborar uma imagem compartilhada, é construir algo que permita ultrapassar o que Jacques Rancière chama de dissensus, ou seja, os conflitos, para poder construir um consenso que não é necessariamente fixo, ou seja, é algo móvel. Então, pode ser figurativo, construído ou não. E vemos que vamos todos rumo ao mesmo caminho, que a ideia de co-construir algo. Então, para poder afirmar o que eu estou falando, eu acho que todo este processo e as ferramentas que vêm junto é o que caracteriza o que eu chamo justamente a mediação em arquitetura. E quando comparamos as duas situações, São Paulo e Paris, eu cheguei a me questionar sobre esse nível de mediação ou de intermediação que vocês implementaram. Porque, afinal, tem muitos participantes, né? E a questão é justamente saber como gerenciamos essa rede existente e quais são qual é a maneira que podemos usar para criar a maneira de criar essa rede ou criar esses laços entre moradores organizados por um lado e os que não estão por outro lado. Porque também tem esse vínculo a ser construído. Então, criar vínculos entre os moradores e os vários governos locais. Na França, nós temos vários níveis de governos locais, né? A prefeitura, as regiões, os departamentos. A prefeitura, departamentos, regiões, eu acho que no Brasil tem um funcionamento um pouco similar. E para Piabiru, vocês insistiram bastante, pelo menos no início, eu acho que foi a Marina, sobre a questão dos arranjos institucionais. E eu gostaria de saber mais em relação aos diferentes tipos de arranjos institucionais que vocês implementaram. E do lado parisiense, com essa noção de arquitetura como objeto transicional, eu tenho a impressão de que é a arquitetura em si que se torna um objeto de mediação. Eu gostaria de saber se quais foram os conflitos imaginários, aliás, eu acho que imagino que não seja possível realizar um projeto desse sem que haja negociações com os atores públicos. Então, são elementos do debate, veremos em seguida onde nos concentramos, sendo que, para ir além, talvez, a mediação em questão, essa mediação em arquitetura, ou seja, que caracteriza, que pelo menos caracteriza a minha prática enquanto arquiteta, professora, pesquisadora, é a transferência dos saberes e dos know-how, dos saberes fazer, né, aos habitantes. Então, se trata mesmo de falar da questão da formação, e ali que tem uma diferença também, porque, afinal, no projeto de Rissorangis ou de Stan, eu não tive a impressão que teve essa dimensão da formação, propriamente falando. A ideia sendo, talvez, transmitir certo poder de ação. E isso é a questão mesmo. Quando eu vi que o assunto do seminário era a pesquisa, a ação, formação popular fora da universidade, eu pensei, mas quais são essas transferências? E como são feitas? Então, eu me baseio na distinção que o Stéphane Aureau, que é um arquiteto pesquisador de Marseille, faz, estabeleceu nos anos 2000, distinguindo três práticas da arquitetura: a prática operacional, a prática científica e a prática pedagógica. E eu tenho a impressão que, dentro do que vocês apresentaram, essas três práticas, de certa maneira, são híbridas. Elas se entrecruzam, se hibridam, ou seja, uma nova figura, nova forma de fazer arquitetura. Para Pea Biru, me parece óbvio uma associação entre as três práticas, né? Cruzando atores primeiro, né? E me dá a impressão de que houve uma transferência da prática científica, ou seja, do que vocês fazem na universidade, em direção da prática operacional, mas tudo isso no contexto de uma pedagogia cooperativa que inclui os moradores, o que é bem especial, né? Mas é a impressão que me dá. No entanto, no trabalho da Meryl, me parece que a transferência é feita no sentido contrário, ou seja, vai da prática operacional para a prática pedagógica. Porque não tinha estudantes ali, mas a gente sabe que você é professora, nós sabemos que você ensina o que você pratica, e também vai da prática operacional em direção da prática científica, porque hoje nós estamos discutindo esses casos, ou pelo menos é o que estou tentando discutir com vocês. Então, vemos bem que as coisas não são feitas no mesmo sentido, mas, afinal, alcançamos quase que o mesmo resultado. Não talvez em termos de formação, mas é ali que necessariamente existe uma diferença entre... Uma diferença, porque no trabalho de Pea Biru, os moradores fazem parte do processo e participam da pedagogia como aprendizes. Ou seja, que Pea Biru tem uma dimensão pedagógica mesmo. Vocês chamam isso de cursos, né? Eu acho isso interessante, ver que o que vocês chamam de cursos existe, ao mesmo tempo, um diagnóstico, elementos conceituais também, assim como um curso que vocês dão, ministram concretamente com o painel bem diversificado. Isso é um posicionamento bem forte, eu acho, em que os estudantes e os moradores, e até mesmo os professores pesquisadores, são colocados no nível de igualdade totalmente, o que permite elaborar algo que será compartilhado. E para a situação parisiense, eu diria que os moradores aparecem mais, talvez, como um recurso. Você pode me contradizer, Meryl, mas é para dizer que eles foram mais do que isso, mas, enfim, eu quero dizer que eles aparecem como um recurso para propor uma espécie de projeto arquitetônico adaptado, com todos os seus detalhes, O que acho eu poderia aparecer como Sabrina Bresson, por exemplo, falava em abril sobre novos modelos para uma cidade mais justa ou mais acolhedora. Me dá a impressão de que agora é um pouco o que representam os projetos que você apresentou. Para terminar, eu tenho uma pergunta que é para vocês dois, para saber, talvez seja mais concreto para Peabiru do que para Meryl, mas eu queria saber quais são os saberes e os saber-fazer, ou seja, se existe distinção entre os saberes teóricos e os saberes teóricos, práticos e teóricos, né? Que foram transmitidos aos moradores, a gente vê bem as condições em que isso é feito, numa dimensão coletiva, o que, que é transmitido e o que, que permanece depois. Não existe uma forma de profissionalização dos moradores e isso não é o objetivo também um pouco do lado de Peabiru também? É isso, essas são as minhas perguntas. E para terminar, eu diria que eu, enquanto arquiteta, são vários anos que eu me interesso ao que resta, né? Ao que permanece da maîtrise d'œuvre. Veja o chat, nós somos maître d'œuvre na França, e quando nos inscrevemos nesse tipo de processo, me parece que não permanece muita coisa. Edith Hallowell fala de desprendimento d'œuvre, desprendimento de maîtrise d'œuvre. Ou seja, não é mais a maîtrise, o domínio, mas é mais a se desprender. E eu acho que talvez seria uma forma de colocar em movimento os moradores. O que Umberto Eco fala quando ele fala da teoria de arte sobre a obra aberta seria mais uma colocação em movimento da obra que está sendo feita, que seria mais da ordem da mediação. E em relação a essa questão do movimento, eu queria abrir, mas vocês já fizeram, de certa forma, do lado de Peabiru, eu queria abrir com... Ou talvez propor um caminho, uma pista, que seria a questão do acompanhamento dos atores políticos. Quando eles têm a vontade de coproduzir espaços, isso acontece, já conheci pessoas assim, para tentar também fazer com que a relação de força evolua em relação à situação urbana. Nós tivemos um debate escrito com a Agnès, o que eu falei de infiltração dos meios políticos, mas isso é meu lado, talvez, pesquisadora engajada nos processos participativos. Então, me infiltrei, digamos, nos meios políticos em Toulouse para poder implementar alguns processos participativos que agora foram institucionalizados. Então, é também um elemento que pode ser colocado em ressonância com os arranjos institucionais de que vocês falaram. Eu acho que pode ser uma pista também de reflexão no âmbito dos projetos que temos na região de Paris em relação no âmbito do Anercopolis. Eu acho que... Personne qui pose des questions, mais si vous voulez répondre à mes questions, je suis preneuse de tout. Merci, Clara. Vamos tentar responder. Foi muita coisa que a Clara nos trouxe, acho que também nos vai ajudar na pesquisa a pensar caminhos. Eu ia pedir que a Mary para responder em uns 7 minutos, para ainda também ouvir as respostas da Peabiru, e aí avaliamos se teremos outras perguntas e outras colocações para termos diálogo entre nós. Então, Mary, 7 minutos, por favor. Então, alors, il y a plein de choses là que j'ai notées, donc je n'ai sans doute pas réussi à répondre à tout, mais je vais tenter de parler de certains points qui ont fait écho. Et notamment à des choses que je n'ai pas eu le temps de dire pendant la présentation. Alors, par exemple, sur la question de Clara sur les transferts des savoirs. Da Clara sobre a transferência de saberes e saberes fazer, né? Saber fazer, né? Know-how. Principalmente no caso da Peru, que foi processo mais multiforme, mais híbrido, com vários perfis, várias disciplinas, e talvez contexto... digamos, mais livre, porque ilegal também, né? Porque associativo, que não estava dentro de uma missão, digamos, pública. É esse contexto que permitiu transferência em todos os sentidos do termo, não somente da equipe de, chamaríamos de profissionais, que também contava com vários estudantes em direção aos moradores, mas também, quando falo de moradores, não falo só dos moradores do Bidonville, falo de moradores da cidade, também do município, que tinham se constituído como sendo um coletivo de ajuda, de auxílio, para auxiliar os moradores do Bidonville. Então, teve um cruzamento entre saberes fazer de know-how técnicos, digamos, construtivos, artísticos, diversos ao longo desses anos. Teve também, em todos os sentidos, em todos os sentidos, acho que é importante dizê-lo. É isso, eu não vou especificar mais, eu teria muitos exemplos a dar, mas, enfim, teve também transferências entre gerações, porque tinha crianças, assim como pessoas aposentadas, pessoas idosas, profissionais atuando também. Então, nesse sentido, também podemos observar coisas que não tínhamos antecipado necessariamente e que eram a consequência dessa coisa de colocar em comum de maneira multiforma. Eu acho que, para responder outra questão também, a questão sobre a relação com os atores políticos, eu acho que em ambos os projetos, seja Rissorangis, seja Instant, teve... A força dos dois projetos foi justamente despertar um questionamento dos atores políticos, chamar a atenção deles, de certa forma forçá-los para botar a mão na massa, ir lá no território para ver o que acontecia realmente, por diversas razões, nos dois contextos, né? Mas isto, ao mesmo tempo, trouxe visibilidade para as situações e, ao mesmo tempo, forçou os atores também do trabalho social para levar em consideração certas realidades. Em específico, quem tem a decisão política também, para entender melhor a situação e, talvez, tentar levar em consideração isso, certas realidades. Eu estou vendo aqui as outras questões. Eu tenho só uma observação, que não é uma resposta, mas é só para dizer, eu concordo totalmente sobre a hibridação entre... concordo e eu estou feliz de te ouvir dizer isso, Clara, também, dessa hibridação entre práticas operacionais, científicas, pedagógicas, porque sem me dar conta mesmo, durante um certo tempo e agora com mais clareza, provavelmente, o que eu tento fazer, e não é fácil de jeito nenhum, então obrigada. Mas eu, e é isso, e eu tento ver se tem uma última pergunta que eu poderia responder aqui. Em relação às missões do arquiteto, o que permanece também da maîtrise d'œuvre, no segundo projeto Instant, que era um caso de maîtrise d'œuvre clássico, com uma missão que era uma missão clássica do arquiteto, da concepção à construção, que nós tínhamos sido entregue no início. Mesmo que procuremos hibridar e abrir o processo, sempre vai permanecer uma responsabilidade do arquiteto e da maîtrise d'œuvre em relação à construção que foi feita e que não pode ser compartilhada. Então, a questão é o que compartilhamos e o que conseguimos... O que conseguimos abrir em termos de poder de decisão? Quando... Opa, deu falha. Desculpe, deu falha e não entendi. Então, tem um equilíbrio a ser encontrado em relação a esse papel. É uma grande conversa, mas eu vou só deixar essa questão ali porque é uma questão que é real para mim atualmente, que eu estou me fazendo. É isso. Peut-être que ce n'est pas le sujet du séminaire, mais qu'on en reparle ensemble, parce que ça fait vraiment partie des questions que je me pose aussi. Ok. Marina Nunes? Olá. Estou me acertando aqui na tradução. agradecer também os comentários da Clara, foram muito bons de se ouvir, assim, de pensando, refletindo aqui junto. É, mas para colocar também algumas reflexões que eu tive, é, primeiro ressaltar, né, de novo, que a gente apresentou experiências da Piabiru que estão mais ligadas à formação, como a Clara colocou, que a gente chama de cursos, mas que a gente tem outras experiências também de produção mesmo, de construção, e que se encontram, como vocês puderam ver. E nessas experiências de formação, a gente acaba tendo oportunidade de experimentar num tempo diferente do que a gente tem dentro da produção dos programas públicos, que, como a Meryl colocou também, né, da emergência. Então, nessas atividades de formação, a gente não tem tanto essa emergência como temos nas outras situações. E aí, queria puxar também, trazer a discussão que a gente tem aqui no Brasil, em São Paulo, dos termos de assessoria e assistência técnica. Não sei se a tradução vai conseguir também colocar isso, mas que ajuda também a gente refletir sobre o papel que a gente pensa para o arquiteto de assessoria, né? A gente, por vezes, acaba, para se fazer entender melhor, assim, né, associando nessa discussão a assistência a um outro modo de usar assistência em português, que é, por exemplo, assistência da geladeira, assistência técnica da geladeira, que é aquela pessoa que vem e só conserta o seu aparelho e vai embora, não, né? Um serviço técnico, diferente do que a gente entende na assessoria, que a assessoria teria a problematização e a politização que envolve aquela técnica, né? Então, acho que para entrar, colocar o papel que a gente vê, né, do assessor, do arquiteto assessor, essa discussão contribui. Apesar de que a gente também usa o termo assistência, às vezes, na Piabiru, por ser um termo difundido também no Brasil todo. E aí, então, é isso, né? Enxergar o papel do arquiteto assessor como um papel de mediação, né, daquela técnica para o entendimento da população, né, com quem está trabalhando, sobre direitos, sobre as opressões que eles vivem, sobre os lugares no mundo que essas pessoas ocupam. Então, acho que o papel que a gente vê é bem esse. E aí, respondendo especificamente sobre o que a Clara colocou sobre os arranjos institucionais, foi na experiência das oficinas, né, em 2015 e 2016, foi um termo que a gente usou para discutir durante, né, a oficina em si, como que poderiam se articular, né, que ferramentas que poderiam ser pensadas em articulação para viabilizar a assessoria técnica em diferentes territórios. Então, pensando na articulação entre universidade, através de disciplinas ou de trabalhos de extensão, com o poder público, as diferentes secretarias. Então, tiveram oficinas que tinham representantes de secretarias diferentes, o que foi muito rico para pensar articulação com a habitação também. Das entidades de classe, como o Conselho de Arquitetura e o Sindicato de Arquitetura, dos arquitetos, o Sindicato dos Arquitetos estava bastante presente também nessas oficinas. Possibilidade da criação de novas assessorias, né, de coletivos de profissionais, como aconteceu em alguns desses territórios, que passaram a assessorar comunidades ali. Mas sempre também, claro, que esses arranjos mostravam a necessidade de políticas públicas para se fazer permitir a existência dessa assessoria, né, com peso, assim, e com qualidade. E para finalizar aqui, eu vou passar para o Nunes depois, mas sobre os saberes técnicos e teóricos, quando a Clara comentava sobre isso, eu me lembrei de um acontecido nesse último curso, né, que foi de construção agroecológica, que tinha um dos técnicos que estavam oferecendo a oficina, era um construtor lá do assentamento, do assentamento Rosa Luxemburgo. E ele que está à frente da oficina dos materiais de construção, então ele que está desenvolvendo os blocos, fazendo os tratamentos com bambu e madeira. E aí, num diálogo com uma das participantes arquiteta, né, do curso, que é exatamente a foto que estava na apresentação, que era ela sentando ali o bloco. Ela falou: Nossa, eu estou aqui com o prumo, o nível, tendo muita dificuldade para sentar esse bloco. Você deve estar achando, falou para o construtor, né, que estava passando oficina, fazendo oficina. Você deve estar achando que eu sou muito ruim, que eu não sei as coisas, né, que eu não tenho conhecimento. Ele respondeu: Ah, eu não chego para você quando você está no computador, que às vezes de tarde o pessoal trabalhava. Quando você está lá no computador fazendo seus desenhos, trabalhando, eu não falo, não vou lá também dizer que você não sabe nada, né? Então, um reconhecimento dos dois saberes, assim, né? Do saber, um reconhecimento e uma troca, né? Naquele momento. Então, acho que os cursos propiciam sempre isso de diferentes maneiras. Eu vou passar para o Nunes para ele comentar o que quiser. Bom, talvez eu até repita um pouquinho o que a Marina falou, mas eu vou ir fazendo aqui. Eu fui fazendo algumas anotações também, assim, achei muito boas as colocações que a Clara fez, né? Veio fazendo pensar muito aqui sobre o que a gente é apresentado mesmo, o que a gente faz, tal. E aí eu vou tentar só compartilhar mais ou menos aqui o que eu fui anotando enquanto ela falava, né? Que eu fui lembrando assim do como a fala dela é reverberando aqui no, no, na, na reflexão sobre essas experiências que a gente vinha, né? Uma primeira coisa que me lembrou foi assim, que ela falou em um determinado momento assim, a experiência da Piabiru é uma experiência do arquiteto indo à comunidade, né? Indo aos clientes, aos moradores, tal. Para viver a sua realidade, né, viver o seu problema, e não o contrário, né, quando é a prática tradicional do mundo da arquitetura, do cliente buscar o arquiteto e apresentar aquela a demanda para ele, né? Quando eu ouvi esta fala, né, eu fiquei lembrando, né, um pouco do nosso histórico, assim, né, eu diria que isso, o Caio não está aqui, mas saiu, talvez ele me corrija, né, mas esta é uma prática que está na nossa origem, assim, enquanto assessoria técnica, né, isso data de pelo menos final dos anos 70, anos 80, quando grupos de professores de universidades públicas ou privadas, tal, das principais universidades aqui do Brasil, começaram a se interessar, né, um grupo obviamente minoritário dentro dos arquitetos, né, muito minoritário dentro dos arquitetos, se interessar por movimentos populares que estavam lutando por moradia, tal, e começa a atuar com esses grupos. Na produção de, né, naquela época, eram os loteamentos populares que o próprio morador tinha que fazer, né, o que a gente chama de autoconstrução, ou na urbanização de favelas já, né. Isso se consolidou, né, nos anos 90, como uma política pública, né, que foi o programa de mutirões aqui no, da prefeitura aqui de São Paulo, onde se constituiu as assessorias técnicas, que a Piabiru é uma delas hoje, né. Então você tinha a assessoria técnica que fazia o projeto, acompanhava o desenvolvimento da obra, ou a associação de moradores, o grupo de moradores que executava por meio de mutirão em geral, né, a obra. E o Estado vinha com um serviço, com terreno e com pagamento de material, né. E essa política, ela se consolidou dentro da política pública como um formato de atuação das assessorias técnicas, né, mas num campo específico que é da produção de moradia, né. Essas experiências que a gente trouxe aqui, né, e a gente faz isso até hoje, né, executa atua nessa política até hoje, eu diria que é talvez a principal fonte de renda, assim, das assessorias técnicas, né, ainda é, né, essa atuação junto com movimentos de moradia na produção habitacional. Só que o que a gente começou a observar de 10, 12 anos para trás, né, ou prestar mais atenção, né, que eram questões que já eram colocadas desde o início, é que você tem uma outra demanda, uma outra luta por moradia que ela não é representada dentro da política pública, né. E aí, em cima de algumas outras reflexões, que eu não vou lembrar agora qual foi a fala específica que a Clara disse, né, mas eu fiquei pensando assim, né, que essas experiências, elas trariam pelo menos aqui três dimensões aqui, né? Eles poderiam ser observadas pelo menos a partir de três dimensões, né? Tem uma contribuição efetiva e imediata na melhoria das condições de habitação das famílias, né? Então tem um trabalho que é o que são os chamados planos populares aí que a gente foi colocando, né? Então é aquela casa que está de madeira, sem infraestrutura, a gente tentar realocar ela num num lote com acesso à rua, né, com acesso à infraestrutura, que depois o morador consegue construir ela de alvenaria em umas condições melhores e que dá condições também para ele lutar pela regularização, né? Então isso é uma coisa. Então o objeto principal, eu imagino que nenhum curso, nenhuma formação, isso faz parte do princípio assim, né, de que as nossas ações elas precisam resultar numa contribuição efetiva assim para melhoria das condições de moradia ali da população com quem a gente olha, com quem a gente estuda, tal, né? Tem evidentemente aí, né, todos esses trabalhos que a gente apresentou, eles não têm financiamento público algum, né? O único recurso público que tem aí nesses trabalhos é o recurso público da universidade, que é parceira nossa na atuação, né? Não tem prefeitura, não tem governo do estado, não tem nada. Pelo contrário, né? O estado, ele é em geral um ator de expulsão, de remoção das famílias, né? É o proprietário da terra que está pedindo a reintegração de posse ou a obra pública que vai vir para remover aquelas famílias, tal. Ele é uma ameaça. Mas tem, por outro lado, um objetivo nesse trabalho também de sensibilizar os atores políticos, né? Na coisa aí dos arranjos institucionais, tal, todos, para atuar também nesse campo de atuação de moradia, né? Reconhecendo os espaços já construídos, né? E a gente está falando da urbanização, das melhorias habitacionais e tal. E por fim, eu diria que tem uma sensibilização da classe, né? Da nossa classe, que é a classe dos arquitetos, urbanistas, né? Por isso, um dos cursos foi voltado especificamente para jovens arquitetos, né? Em parceria com o CAU, tal, para chamar atenção para os arquitetos para essa missão de atuar de um sentido público assim na profissão do arquiteto, né? Não ser só aquele arquiteto que produz casa para classe média alta ou produz edifícios públicos, né? Mas que de fato coloca seu saber, a sua profissão a serviço das melhorias habitacionais e urbanas, né? Por fim, desculpa, para finalizar mesmo, né? Sobre a questão do teórico e prático, né? A distinção entre saberes teóricos e práticos, ou profissionalização dos moradores, né? Não é nenhum momento, de fato, o objetivo a gente fazer cursos profissionalizantes dos moradores, né? Mas eu entendo que aí é a ideia da educação popular, em que a gente vai para esses territórios para ensinar, mas também para aprender muito, né? Então, as ferramentas que a gente tem de projeto, de construção, de técnicas construtivas, elas precisam ser totalmente adaptadas para aquela realidade, para aquele contexto, né, e dialogada com aqueles moradores para conseguir se tornar efetiva, né? Então, não é que elas deixam de existir, muito pelo contrário, elas são fundamentos, são muito importantes, mas elas têm que ser colocadas ali naquele contexto, e é no diálogo com um morador, com um pedreiro, com um líder comunitário, que você vai construir o projeto e as intervenções no território, né? Acho que é isso. Obrigado. Ril, antes de sair, você quer dizer adeus? Pour t'accueillir, je vais devoir y aller. Je suis vraiment désolée. Je vous laisse finir le séminaire et j'espère pouvoir reparler avec certains d'entre vous à d'autres occasions. Merci Oui. beaucoup. Merci. Merci. Muito obrigada. Obrigada, Marie. Até a próxima. Obrigada, Marina e Nunes. Claro, também. Temos 10 minutos, porque não nos podemos estender para além do tempo marcado, mas gostaria de perguntar se alguém tem alguma, uma, duas perguntas para colocar tanto à Clara quanto ao Nunes e Marina, ou comentários. E colocações para serem breves, em 1 minuto cada um. Bem, se ninguém vai fazer, vou começar eu e depois cabe mais uma. É, direcionada até mais para a Clara, porque acho que, na verdade, tipo, foi uma intenção minha de convidar Piabiru, Nunes, Marina para conversarem e falarem deste tema, que tem sido também uma discussão entre nós, sobre qual é este espaço que ocupamos também na formação e na. na formação profissional e na formação do público geral também, né? Sobre as formas de atuação que a Piabiru tem, mas também outras assessorias e outros agentes também têm aqui no Brasil. E eu queria perguntar, direcionado mais para a Clara, como é que ela vê que a ação da universidade, né, onde ela está inserida, ela pode ocupar um espaço semelhante, ou outros agentes que possam ou não, ou se não faz realmente sentido de todo, né, haverem esses agentes. Nós discutimos no seminário interno do Copolis como a universidade pode ser mal entendida na França, ocupando espaços de produção do próprio espaço, né? Fazendo assessoria técnica da forma como nós fazemos aqui. E, ao mesmo tempo, eu compartilho de uma reflexão sobre o que é essa universidade na Europa, no meu caso, conhecendo um pouco do que é a realidade portuguesa e vendo quase uma ausência dessa politização sobre estas formas de atuação mais públicas, mais direcionada para as questões sociais. Enfim, deixar aqui também mais do que uma pergunta, uma reflexão. Se mais alguém quiser colocar. Voilà. J'ai bien compris, en fait, parce que ça fait partie des discussions qu'on avait eues aussi. Discussões que tivemos também no seminário interno. É claro que eu não tive toda a tradução, mas eu acho que eu posso entender, responder, pelo menos parcialmente. É claro que, na verdade, a dificuldade que nós temos já enquanto Escola de Arquitetura na França é que nós não estamos dentro da universidade. Ou seja, que a primeira parceria que nós temos que fazer é a parceria com a universidade, o que nos permite criar a interdisciplinaridade. Ou, se não, temos recursos locais também na Escola de Arquitetura, mas nós não somos reconhecidos como fazendo parte de uma universidade, ou pelo menos ainda não. E agora, em relação ao papel dessa assessoria técnica, é o que eu consegui implementar quando eu estava em Toulouse, é realmente essa questão da transferência, em que havia permanentemente estudantes, professores no campo, né? Um pouco igual ao que vocês apresentam agora, em Piabiru, ou seja, era menos formal, porque nós não tínhamos essa possibilidade de criar algo que fosse parecido com Piabiru. Mas nós tínhamos fundado um coletivo que se chama Fórum Social, Fórum Espacial, e dentro desse coletivo tinham aulas que eram justamente voltadas a formar os estudantes para essas novas formas de fabricar a cidade em coprodução. Então, é possível fazer isto. Eu fiz isso em Toulouse ao longo de 15 anos e deu certo, porque é por isso que eu falava do vínculo com os políticos e desses pequenos arranjos que podemos fazer com os políticos, porque, estando em Toulouse, eu pensei que era preciso trabalhar de ambos os lados, ou seja, primeiramente mobilizar os moradores e, no segundo momento, sensibilizar, e ao mesmo tempo, sensibilizar os políticos também, porque a concertação e a participação não faz parte do vocabulário deles. Eles consideram que a concertação é apenas uma coisa regulamentar. E ao fazer este trabalho de forma contínua ao longo de quase 10 anos, nós conseguimos institucionalizar essa forma de participação com missões que estão, no caso, missões de assistência à maîtrise d'ouvrage. Tá? É por isso que eu fiz a pergunta de onde se situam as missões, porque são missões que foram passadas a jovens arquitetos de Toulouse e da região, que vão ao encontro dos moradores nos bairros para fazer o diagnóstico do bairro e estabelecer o plano local de urbanismo, é assim que a gente chama na França. Seria uma forma de plano diretor. E, portanto, a institucionalização disto eu vejo como um resultado dessa ação da universidade mesmo que não sejamos realmente uma universidade, mas essa ação pedagógica e científica no campo, com uma formação dos moradores por um lado, uma formação dos políticos por outro lado. Obrigada, Clara. Merci. Algum comentário? Marina Nunes? Bonjour, bien. Oui. Question. Eu gostaria de fazer uma pergunta, sim. Boa noite, muito obrigada. Pena que a Meryl já foi. Eu queria, talvez, para... Eu não vou ser muito longa, mas... Queria dizer que hoje é a ocasião de saudar Alicia Valadares, que vocês conhecem provavelmente, saudar a memória dela. Alicia trabalhou muito sobre favelas e, eu, pelo que eu entendi, ela nos deixou, fez a partida esses dias. Ela insistia muito, o que eu tinha entendido no trabalho dela era essa coisa da continuidade, esse engajamento da presença nas favelas, mas também do engajamento de forças de apoio ao lado deles, começando pela dimensão caritativa, benevolente. Ela tinha notado também algo muito importante, que todo mundo trabalha nos mesmos lugares. Alicia tinha notado isso. Se todo mundo trabalhava na Rocinha, porque era mais fácil, e todo mundo trabalhava também em Paris, trabalham em Saint-Denis e raramente vão mais longe do que Saint-Denis. Essa é uma questão verdadeira, do limite da pedagogia, talvez, porque e que hoje Meryl e os colegas de Peabiru mostraram que era possível fazer de forma diferente, de passar a outra escala. Surtout des étudiants travailler. Ao mesmo tempo da escala metropolitana, ou seja, como podemos levar estudantes para trabalhar numa temporalidade com calendários muito limitados, etc. E, por outro lado, como passamos a outra escala, que era talvez não da denúncia, mas que é da interpelação, como dizemos em Appui, por exemplo, de subir nas generalidades. Ou seja, será que os bidonvilles na Ile-de-France, na região de Paris, Meryl certamente não me contradiria, mas nem Clara, mas se eu disser que hoje na França nós temos 300 mil pessoas sem moradia, e os bidonvilles é um fenômeno que está se expandindo atualmente, mesmo que seja um fenômeno muito minoritário, com muita violência institucional também. Então, o fato de intervir em algum lugar é bom, mas qual é quando passamos a escala para poder convencer que é possível fazer de forma diferente? Então, eu questiono, através disso, a posição dos pedagogos aqui e aí, de ambos os lados do Atlântico. Pedagogos são vocês, tá, Marina? E Nunes, no caso. E todos os outros professores. Alguém quer pegar na resposta? A gente já vai finalizando também. Mas je veux bien répondre à Agnès. Sim, eu gostaria de tentar responder à Agnès, talvez, mas mais em relação a essa questão, talvez, da posição dos pedagogos, realmente, porque o que eu tinha conhecido em Toulouse, em termos de dificuldades, era o reconhecimento desse engajamento político pela instituição dentro da qual eu estava. E, portanto, eu fiz um convênio, tive que criar uns convênios com as diversas escalas, ou seja, a metrópole, o município, o comitê do bairro, e são esses convênios que eu chamo de trabalho de infiltração. Ou seja, que, afinal, através desses convênios, que eram mais ou menos formais, eu engajei as instituições. Portanto, a instituição parceira que respondeu e se abriu às nossas propostas. Mas isto pressupõe realmente um trabalho no largo prazo. Agnès essaie de parler, mas ela não tem son... No caso que você descreve, é uma situação em que conseguimos ultrapassar uma fase de negação. E talvez não falemos aí de assuntos tão sensíveis quanto, ou talvez tão estigmatizado quanto as ocupações no Brasil, pelo que eu entendi, né, em certas situações, ou e também não dos bidonvilles na França, né? Tudo isso é objeto de uma verdadeira estigma, de um verdadeiro estigma, como dizemos no sentido antropológico do termo, tá? Ou seja, estigmatização que justifica a expulsão também. Aos olhos da opinião pública, né? Ou seja, estamos na contracorrente. Contracorrente não somente do governo, mas da opinião pública também. Pelo menos isso é claro na França. Ou pelo menos isso nunca é discutido. Então, como... O que eu acho interessante no que foi apresentado pela Pia Biru é a escala do trabalho com o movimento do Sem Terra. Falamos de algo que realmente é muito ambicioso. E o impacto desse trabalho, Agnès, só colocar uma coisinha. Eu acho que tem essa diferença e uma diferença de escala que parece ambiciosa, mas a gente tem que lembrar a diferença de tamanho de escala, porque na França são situações pontuais muito visíveis e, portanto, muito combatidas, e o trabalho que a Meryl mostrou é um trabalho de combatividade muito parecido com o daqui. O daqui parece muito amplo, mas eles são ainda gotas d'água, porque nós estamos falando, por exemplo, em São Paulo, em talvez... mais de 1 milhão de pessoas morando, cerca de 1.300.000 pessoas morando em favelas, né? 1.300.000, só na cidade de São Paulo. Então, na verdade, por causa disso, isso mostra o quanto é um trabalho de enorme envolvimento, engajamento e fôlego, mas, ao mesmo tempo, quanto também é um trabalho de contraposição e de gota d'água e muito invisível, de alguma maneira. Tanto dentro da universidade, a Clara, uma hora, perguntou, né, se o pessoal da Pia Biru, ou todo mundo que trabalha com isso, fazia isso como uma complementação. A Pia Biru faz isso como um trabalho profissional. Os professores que estão envolvidos na Pia Biru, eventualmente, dividem esse trabalho com o seu trabalho de professores, e os professores que fazem isso via universidade fazem isso como o que a gente chama um trabalho de extensão, ou seja, como parte das suas atividades de professor, pesquisador, né? Sem ter um contrato à parte. Mas eu acho que é uma escala muito mais ampla. A gente muitas vezes chega em comunidades que têm, sei lá, 3 mil pessoas assentadas, né? Mas ainda assim é um trabalho pequeno, se a gente comparar com a necessidade e com o número de pessoas que estão nessa situação. Então, tem que lembrar dessa diferença de escala também. Eu diria, viu, João, que é inclusive, acho que você foi feliz nessa coisa da invisibilidade, né? E é uma invisibilidade que ela chega, né? A gente apresentou aqui, né, o trabalho com MST, todos têm movimentos envolvidos, né? Só que, especialmente quando a gente fala das ocupações de favelas, eu diria que ele chega a ser um trabalho invisível, inclusive para os movimentos sociais, né? Então, os movimentos sociais de moradia, eles estão atuando muito fortemente, né, na produção habitacional, ou nas ocupações da região central, né? E quando você vai chegando mais para a periferia das cidades, tal, essas comunidades elas são muito pouco assistidas ou mobilizadas, inclusive, pelos próprios movimentos. Né? Porque o movimento também ele já é criminalizado, ele é, né, já nada contracorrente na sua própria atuação. Né? E acho que uma outra questão é... para rebondir, como dizem os franceses, o que você falou, Nunes, é que Uma outra situação interessante é que, quando a gente vê a situação, por exemplo, que o Peru funciona, que a Meryl mostrou, a gente está falando ainda numa situação de excepcionalidade dentro da estruturação urbana. Enquanto que aqui, o que é muito interessante, é que esses trabalhos que são invisíveis e que afetam um tamanho, um número de população muito grande, eles, na verdade, estão atuando no que é a estrutura oficial da cidade. É a estrutura da nossa urbanização, quer dizer, é a forma das pessoas viverem. Não são pessoas que são de fora, vamos dizer, quer dizer, entre aspas, né? Estou falando que são consideradas ou vistas como pejorativamente, estigmatizadamente, como externas à sociedade, que estão ali e por isso incomodam, mas são pessoas que são parte da estrutura da sociedade e da urbanização, que também incomodam, mas que estão ali porque essa é a nossa lógica estrutural de produção do espaço. Então, o que também mostra o quanto nós estamos trabalhando num registro de enfrentamento de privilégios. E qualquer coisa que se faça no sentido de entrar para contribuir nesses trabalhos em favelas, significa a gente estar entrando numa contestação das formas normais, das formas majoritárias de estruturação da cidade. A gente está falando com talvez metade da população das grandes cidades brasileiras viva de uma maneira, não na favela especificamente, mas em alguma forma de precariedade da moradia e da situação urbana. Então, tem uma diferença também nesse aspecto estrutural. Marina, você vai falar? Posso trazer, sim, só mais um ponto, que estamos falando dessa escala e estamos falando das cidades, mas essa aproximação com o MST que a gente tem tido do ano passado para cá, também é muito recente na Piabiru, de olhar e pensar a atuação no meio rural, também embaralha um pouco as escalas para a gente, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com os assentamentos, são muito distantes uns dos outros, mas estão em rede, né? Porque são todos do movimento, do MST, e pensar também essa conexão distante entre eles. Nesse curso da construção agroecológica, a gente estava trabalhando com a produção de material de construção e fomos refletindo como que isso poderia eventualmente ser utilizado para a construção de moradia em diversos assentamentos. Então, a dificuldade da logística, né, que isso tem de fazer o transporte, são áreas rurais com acesso muito difícil, por estrada de terra, sem pavimentação, por longos quilômetros sem pavimentação. Então, também de fazer esses acessos para a moradia, né, para a construção da moradia, mas também para outros acessos a direitos básicos, né? Então, isso está muito recente assim, na nossa reflexão na Piabiru e estamos nos aproximando assim, desse meio rural, tentando desvendar também essas questões por lá. Acho que é importante referir essa diversidade do que são as formas de exclusão e de dificuldade de acesso ou precariedade de acesso à moradia adequada, né? Porque são muitas escalas e muitas situações diferentes. E elas também, claro, que acontecem com outra escala e com outra visibilidade, né? Mas quando falamos de precariedade habitacional num estado central como a França, ela também é muitas outras coisas do que só bidonville, né? São muitas outras precariedades que em outra escala, mas que também é importante trazer essa diversidade. Mas teríamos muitas coisas ainda mais para conversar, sempre quando o papo vai ficando bom temos que terminar, mas não termina aqui. Este projeto ele está terminando o segundo ano, temos mais 2 anos de projeto, tem sido um prazer trazer pessoas tão importantes para nós para dialogar neste espaço que criamos das sessões públicas do seminário público. Não sabemos ainda como vai ser o formato do próximo ano, estamos em construção a pensar como será, mas o projeto continua com campos de atuação, onde todos de alguma forma estamos envolvidos, a maioria dos que estão aqui presentes. E só agradecer muito, Marina, Nunes, Clara, Nahil, que se disponibilizaram para estar aqui conosco, também todos os outros convidados que aceitaram participar durante este ano e algumas sessões do ano anterior ainda. E no próximo ano traremos novidades sobre como vamos dar continuidade a estas discussões e reflexões dentro do projeto, fora do projeto, em todos os passos que vamos atuando. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Antoni, pela tradução, sempre disponível para nós. E é isso. Boa noite. Obrigado, Antoni, parabéns. E boa tarde. Valeu, pessoal, valeu.